Game Track Podcast. Aumenta o volume do seu videogame. Estamos começando aqui mais uma edição do Game Track Pocket. Eu sou o Zabuzeta, hoje aqui com Edi Snake. Fala galera, estou de volta! Oi! Pra gravar cast de verdade e não pra gravar recados. É verdade, né, cara? É, foi uma loucura, né, essa coisa de recado. Na última edição a gente teve um formato tradicional. Não sei se você chegou a escutar, porque não sei se você fechou Bastion ou não. Bastion não. Do Bastion não, né? Não, nem cheguei a jogar um pouco. Cara, gostei pra caramba do formato lá que a gente seguiu. Faz tempo que não gravava assim, né? Até o Kiliano se assustou, falou, porra... A gente gravou, tipo, no, na segunda-feira à noite e na terça-feira à tarde tava lançando cast de mais de uma hora e quinze de cast, tá ligado? tava desacostumado já, né? Tava desacostumado. Eu vi tanta besteira de gol. E ver também bastante parte da magia da edição, né? Que fazia tempo que eu não aplicava, né? Pois é, né? É, a magia da edição tá um pouco escassa no mundo, mas enchi minhas manas aqui. E dessa vez a gente vai seguir com mais um podcast no formato Pocket. Pra quem não sabe, o que é o formato Pocket, Snake? Formato Pocket. Pocket é aquele que se enfia no bolso. Oh, exatamente, e se escuta depois, né? Oi? Ele se escuta. É. Mas simplificando aqui pra vocês, como a gente tá seguindo praticamente três moldes ao longo da trajetória do Game Track a partir de agora, né? Sempre vai ter um cast como último, né? Que é o cast tradicional, sobre um tema que a gente vai discutir o máximo de coisas que a gente quiser, com spoiler ou não. Na sequência, a gente vai ter um formato Pocket, que pode ser variado ou não. Dessa vez era pra ser um variado, né? Dizer que mais o Excel... O viadinho do Excel. O viadinho do Excel, infelizmente, ou felizmente, né? Conseguiu um trampo, podemos dizer assim. Sim. A gente perdoa ele, porque perdoa. É um rapaz trabalhador. Sim. E né? O tempo que ele tinha pra estudar, se voltou pro horário que a gente grava, né, cara? A gente grava à noite, normalmente, né? A gente não conseguiu ninguém pra substituir, então... Sim, a gente acabou... Vamos fazer nós dois aqui, só discutindo o que a gente tá jogando, né? Esse cast que vai lembrar bastante nos casts de Jogatina Edition, que a gente já gravou faz tempo. Lembra que a gente grava bastante? Nossa, cara... Faz tempo, mas... Eu só lembro daquele episódio que a gente falou sobre o jogo de soltar torpedo na privada, lembra? Nossa, não! Cara, você lembrou de uma agora que, meu Deus do céu. Essa da chuva de napalm, as coisas assim. Ai, japoneses, por favor, inventa esse jogo. É, exatamente, quem não escutou vai estar linkado abaixo, cara. Esse podcast, cara, tá muito foda. A gente também, no terceiro molde, né, dessa trajetória do podcast, a gente tem uma versão de rádio que a gente fala que tá jogando também. E a gente discute uma notícia pra dizer que a gente não discute nada de notícia, né, pra gente... Falar que não é interessante. Né? Então... E a gente vai tentar seguir mais parecido com rádio mesmo. As últimas edições a gente expõe que de fato não tá parecido tanto com rádio, né? Então por isso, envia e-mail pra gente, querendo que você quer participar, junto com o seu áudio ali, com o seu pedido de música, com sua... Pode pedir música à vontade. Quer mandar beijo pra mulher, manda beijo. Pois é, que você que... Você chega que horas mais ou menos no trabalho? Chego lá pra umas 6, 7 horas. 7 horas. Você acha da gente gravar ao vivo as versões de rádio com a galera pedindo música? Você acha? Uma boa. Tá boa, né? A gente faz isso. Então, uma vez a cada 3 semanas a gente vai ter a gravação ao vivo. Olha só, já tô declarando ao vivo da versão de rádio com pedidos de música de vocês. Vai estar linkado no nosso canal do Twitch TV, que a gente vai gravar por lá. Então, fique atentos. Lá vai ter todos os comentários. Sempre que você for pedir uma música, link ela através do YouTube. Via YouTube, né? As coisas, né? Pra gente tocar no cast, né, cara? Que vai ser bem legal. Exatamente. Já tava querendo fazer isso faz tempo, mas a gente não conseguiu fazer por causa do horário do Excel, né? Que era 11 horas da noite. Nossa. É foda, né? A gente ficou até tardão esperando ele, mas enfim. Bom, então vamos parar de enrolação aqui, vamos pro nosso podcast em si. Então eu já te pergunto, Snake, o que você anda jogando aí, cara? O que que eu ando jogando? Olha, duas coisinhas muito legais, muito divertidas. Uma que faz tempo me deu uma nostalgia do caramba, que é Pokémon Fire Red. Você aproveitou o embalo do hype da galera e falou, vou investir aqui, né, cara? Na verdade, não. Não? Que loucura. Não, foi assim, eu tava mexendo no Google Play, eu já vou explicar como que estou jogando Pokémon, aí vendo ali a lista de jogos gratuitos ali, que eu queria baixar alguma coisa diferente, daí eu vi Pokémon Fire Red, eu dei um, não. Fui lá nos comentários, eu li, os caras conseguiram fazer uma versão de emulador pra Android. Olha que loucura. Android é uma maravilha, né, cara? Os marujos adoram. Sacanagem. Daí eu vi os comentários lá, a galera super elogiando, assim, pô, tá muito bacana e tal, não sei o que. Daí eu, vou dar o braço a torcer. E cara, tá ocupando bem o meu tempo. Deixa eu dar uma olhada agora, eu tô pesquisando aqui. Eu, tá ligado que eu nunca fui de jogar Pokémon na minha vida, né? Vai que essa é a oportunidade, né? Vai que essa oportunidade, cara. O FireRed, assim, eu acho que é a versão pra GBA do Red, que era do Game Boy. Aquela coisa que era o tamanho de uma fita cassete. Fita VHS, na verdade. E, cara, muito bacana. Aproveitando o embalo, teve a versão que que o pessoal da Pokémon lá fez a versão em anime lá, um OVA, baseado no Pokémon FireRed, cara. É que, fora o atual, né, XY é um dos mais famosos, né, cara? Eu não vou saber dizer, não vou falar merda, porque senão o Excel vai xingando a gente o resto. O Excel vai xingar, cara, a gente vai falar um peido de Pokémon, ele... você é chato! Não, foi do Pokémon não sei o quê. Não, enfim. Cara, é que eu gosto só do Charizard, por isso que eu gosto do FireRed ali, porque eu posso pelo menos usar ele como personagem principal, né? Sim. Tacar fogo na água. Tacar fogo na água, né? Vamos fazer derreter vapor... pedra. E deixa eu te perguntar, eu acho que é verdade, mas a sua esposa, né, agora a esposa, Camila, ela também joga Pokémon, né? Ela tenta jogar. Mas ela tava jogando FireRed uma vez, sim? Não, ela também baixou pra PC um emulador lá. Qual que você tava jogando, velho? Ela tava jogando Yellow. Ah, o Yellow, é verdade, por causa do Pikachu, né? Yellow, por causa do Pikachu, exatamente. Daí teve um infeliz caso que o computador pifou, aí ela perdeu todo o save dela. Sim. Ou seja, perdeu todos os pokémons e todo o seu progresso. Desistiu. É que desanima, cara. Perde bastante tempo, cara. Porra. Você cuidar, criar aqueles bichos desgraçados. Sim. Aí chega no final e... Mas tô aí com o meu Charizard, com o meu Gyarados. Quase com Pidgeotto, sei lá. Pidgeotto. Aquele, o maior que o Pidgeotto, não vou lembrar qual que é. É o Pidgeotto maior. Tá legal meu time, tá bacana, só que eu fiquei de cara com uma coisa. Eu tô demorando, assim, pra passar algumas fases, assim, tá? Não sei se é por causa do Pokémon FireRed. A minha concepção de Pokémon é assim, sua mãe fala, sai pra rua, vai caçar Pokémon, você encontra o professor do caralho lá, aí ele fala, ó, você tem um rival que eu não sei o nome, qual que é o nome dele mesmo. Aí você escolhe, né? Sim, você escolhe. Você vai jogando, etc. Só que, na minha opinião, assim, você sai com um gramado gigante e vai capturando um Pokémon. É isso, Pokémon? Cara, eu não vou dar corda, que eu não quero que o Excel fique me xingando pro resto da vida. Essa é a sua opinião, tá? É a sua opinião. E ele tem outra opinião. Qual a sua opinião? Ai, meu Deus. É um joguinho bacana, pronto. Sim. Enfim, que demora um pouco pra você passar o desenrolar da fase. E o que me deixa indignado é que as pessoas que eu vi conversando, assim, que jogou XY, né? O troço mal saiu, cara. Ah, fechei. Pô, eu tô um mês jogando, cara, Pokémon FireRed, não fechei essa desgraça. Tem uma galera, já vou discutir quando falar de um dos jogos aqui, tem uma galera que é foda, cara. Sabe, que a galera... Que se interna, né, não, cara? Não, se interna, assim, não, eu preciso ser o pica maior aqui de todos, senão o mundo vai acabar pra minha vida, né? Tipo, é foda, galera. Você pensa que você tá se dedicando pra parar, mas não, você vê a galera tipo, caralho. Não, daí eu pensei, não, cara, só fechou. Não, daí ele vai me mostrar as boxes, né, que é onde você só pode carregar 6 pokémons na mão, assim, no bolso. Na mão, né? No bolso, no bolso, olha só. Exatamente. E fica guardado no computador lá. Nossa, eu não preenchi a metade de uma box, cara, de pokémon. Agora que eu tô... Tá aparecendo mais, que eu tô capturando. Tem nego aí que já tá com todas as boxes lotadas. Ah, vai se ferrar. Não tenho vida. Sim. Então, Snake, vamos então já tocar essa musiquinha antes da gente ir pro meu jogo, né? Vamos, mas então, enfim, joguinho bacana, legal. Se você tem Android e quer jogar Pokémon FireRed, procura lá. Tem as outras versões, que é Green Leaf, o Leaf Green, eu nunca lembro. A Emerald e tem mais outras duas versões pra GBA, que eu não vou lembrar qual que é agora. É. Que eu não sou fã, mas eu gosto. Então, Excel, fica um beijo. Então vai ser a música tema, então? Não, na verdade vai ser a música que toca quando você enfrenta os líderes de ginásio. Olha só. Que é bem legal. É bem legal. Então vamos lá, Paula Caixa, a gente já volta aí com mais jogos. voltando... Exatamente. Não sei da onde que eu esqueci, eu tô devaneando. Enfim, voltando, vamos falar com vocês, Amazon, que só tem você nesse cast hoje, né? Sim. Eu e você, você e eu e nós quatro. Exatamente, né, cara? O que você anda fazendo aí, filhão? Bom, cara, recentemente eu consegui uma pechincha, podemos dizer assim, e eu acabei comprando um Nintendo 3DS por um preço bem bacana. Olha! Olha só, eu paguei bem barato, paguei R$400 nele, novo, com nota fiscal, assim, coisa da Anatel, numa loja de departamento aqui que tá vendendo muito barato, cara. Olha só... Essa loja de departamento está perdendo em não fazer patrocínio com a gente. É, exatamente. Eu não vou dizer aqui. Quem for de Curitiba e estiver procurando o 3DS, fala comigo no Facebook. Vai estar. Estão ligados aí no Facebook, no grupo do Social Clube do Level Mais. Mas enfim. E falei, pô, vou comprar o 3DS, mas não vou comprar nenhum jogo. Aí eu vi lá, tinha dois jogos. Olha só, vou gerar mais polêmica aqui. Tinha dois jogos. Eu optei pelo melhor, na minha opinião. Na minha opinião, já avisando, que tinha dois jogos lá. Que era Star Fox e o Legend of Zelda. Ocarina of Time, 3D no caso. Olha só! E os dois estavam por preço bem bacana, R$84. O preço em média dos jogos de 3DS é R$140, R$150 os novos e lançamentos, né? Então, eu acabei optando pelo Star Fox 64 3D, cara, e não me arrependi. Eu nunca tinha me dedicado tanto num jogo da série, né, cara? Porque até achava muito legal aqueles gráficos no Super Nintendo da série, tá ligado? Lembra? Cara, aquilo lá, você para e olha e pensa, nossa, não vai ter nada melhor que isso. Não vai ter nada melhor que isso, nunca mais na vida, né, cara? E o jogo é muito bonito pro o Super Nintendo, né, cara? O Star Fox Super Nintendo. E eu passei despercebido do jogo do 64 oficial, né? E quando eu peguei o 3DS, eu falei, ó, vou dar uma olhada no Star Fox, a galera fala bem pra caramba. E eu curti muito, cara, curti mesmo. Ele é um jogo bem curtinho, se você fizer um dos caminhos, né? Ele tem vários caminhos pra você seguir, mas ele tem várias condições pra você, de fato, seguir a história por aquele caminho de A, diferente de B, entendeu? Então você tem que ter muitas condições ali, eu meio pesquisei porque eu tentei duas vezes seguir por um caminho diferente e acabei sempre encaminhando pro mesmo caminho de sempre. E, cara, eu achei bem legal porque ele tem um caráter de urgência na história, assim, é uma história bem simplificada, mas ele tem um caráter de urgência muito legal. E, de fato, cara, eu não tinha noção que aquele Sleep irritava tanto, né? Cara... não, Sleep é... Hey, Frog, help me! Ah, o Frog, o sapo desgraçado. Sim, cara, que criatura chata, cara, mas... Morrer no espaço. Não, teve uma hora ali que eu falei, não vou te salvar, cara. Aí tem, porque assim, na sua crew, né, no seu crew ali, não sei, podia dizer, ó, seu crew é foda dizer, mas na sua equipe, assim, cara, tem você, o Fox, né, tem o Pepe, que é o coelho que, na história, ele lutava ao lado do seu pai, né? Do Fox pai, digamos assim. Aí entra o Sleep. Sleep? Eu sempre esqueço Sleeper, uma coisa assim. Ele é tão chato que não esquece o nome dele. Sleep. E entra o Falco Lombardi, cara. Falco Lombardi é muito engraçado. Eu acho ele... Exatamente, cara. O Aberoro! E, cara, o Falco Lombardi, ele é meio aquele, tipo, anti-herói. Ele fala assim, eu gostei muito, valeu muito por me ajudar, Falco. Ele faz aquela voz meio forçada, cara. Mas é muito legal, porque eu achei legal na mecânica, assim, porque quando você entra na primeira parte, assim, que você vai em Cornélia, que tá sendo atacado, que é o planeta que você tá, tipo, você fala, ele entra assim, ó, modos de meia asa ativado, digamos assim. Aí você só pode ir pra frente, mas é tipo como se fosse aquele jogo Unrails, tá ligado? Que você vai seguindo e atirando no caminho, tá ligado? Sim, sim. Então você vai desviando, vai usando um loopzinho só pra atrasar o seu movimento em relação ao inimigo, e depois mais pra frente chega o primeiro boss, aí eles liberam tipo, all wings open. Aí ele libera todas as asas e você pode, tipo, circundar o inimigo lá, atacar. É bem legal, cara. Nossa, eu achei muito foda. Eu cheguei a jogar, cara, na época do 64. Sim. E realmente, cara, era muito divertido jogar isso daí, porque... E se você for ver, agora o Star Fox é a base de jogos pra mobile. Vai pra frente e atire. Só que naquela época, cara, foi tão marcante assim que igual a Star Fox não vai ter. É um carisma com a série, a história, a voz dos personagens, assim, é muito interessante. Tem uma fase lá, cara, que eu gostei pra caramba, assim, que... Ó, adivinha, o Sleeper caiu, né? Eu tive que resgatar o desgraçado. Aí, em vez de eu pegar uma nave, eu peguei um tanque na superfície do planeta lá. Eu joguei essa fase, cara. É muito legal. Aí, tipo, do barrel, né? Tipo, o barrel do, dele é tipo um giro pro lado com o tanque. É muito engraçado. Do drift roll. É, do drift roll. Na verdade, ele rola mesmo. Não faz o giro, assim, tipo, no plano. Ele é verdade, cara. Sim, ele faz o rolamento, assim, mais impossível do mundo, aliás. Mas, cara... Deixa o tanque do Metal Slug no chinelo, né? É, exatamente, cara. Você pensa assim, porra, vai... Certeza que vai ter uma série da Nintendo que caga no pau, né? Digamos assim. Mas não, Star Fox, cara, a Nintendo soube trabalhar tão bem assim. Fora... Mas acho que eles fizeram uma continuação de Star Fox. Essa continuação nem fale, por favor, cara. Porque essa continuação saiu no GameCube, é um dos piores jogos de todos os tempos, tá ligado? Falar que, tipo, olha a ideia, era pra ser um jogo que não era pra ser Star Fox, e no final das contas, bem no finalzinho, oh, vamos colocar o nome Star Fox? E é um jogo assim que não tem nada a ver com Star Fox, cara, é muito zoado. É Star Fox Adventure, alguma coisa assim, é muito zoado. É, tem dinossauro no meio da parada. Essa parada não tem nada a ver com Star Fox. Star Fox é o quê? Uma raposa no espaço. Uma raposa no espaço, você desvia, tem fase que tem meio de um monte de meteoro, assim, um monte de asteroide, etc. Eu confundo sobre o nome disso. Olha que eu sou físico. E... Não, mas dá um desconto, você não é astrofísico. É, ó. Verdade, mas eu sempre esqueço a questão de tamanho, cometa, asteroide, de meteorito, enfim. E você tem os planetas que você vai seguindo, que cada planeta tem matemática, cara. É sério, é muito bom. Vamos parar de enrolação aqui, então vamos... Zau. Oi, fala. What's all the fox say? A galera pensa que a gente ia pensar nessa música, de fato é, né, cara? Fazer o quê, né, cara? Vamos mandar aquela imagem lá, tá ligado? Que eu mandei ela no grupo. Essa daí é muito boa. É, cara, vamos mandar, vai estar linkado aí o que a raposa diz, né, cara? Bom, eu vou falar então aqui da música que eu escolhi, porque eu não citei até agora os personagens que tem, né, os inimigos, os antagonistas que tem aqui, porque a série, ela tem uma trilha sonora fodástica, e como eu disse, cara, a série em si tem aquele caráter de urgência, porque normalmente quando você pensa em aviões, etc, você pensa em uma coisa rápida, né, cara, tipo, com velocidade, assim, e a trilha sonora, ela encaixa perfeitamente, assim, então tem muita coisa maneira. E uma coisa bem engraçada no Star Fox, cara, no Star Fox 64, depois 3D, no caso, é que tem um time rival, cara. Você lembra? O Wolf, né, cara? O Wolf Team, cara. O Star Wolf, né? Tem o Star Fox no seu time contra o Star Wolf, cara. É muito engraçado, porque tem o traidor, né? Que é aquele porco lá, que era da sua equipe, era do seu lado, mas depois traiu vocês em relação à história. Tem o Wolf... Tem o camaleão, né? Digamos assim. E eu lembro. Leon Chameleon. E eu lembro qual que era o terceiro, cara. Eu acho que era uma pantera, cara. Porque ele faz. Enfim, é uma coisa assim muito zoada, cara. Sério. É muito legal, cara, a forma que é tratado ali. E só que é foda quando ele vem atacar, que você tem que, além de estar matando os inimigos básicos, você tem que proteger sua equipe do ataque dos inimigos, tá ligado? Então é foda, cara. Sério, você, tipo, seu rival principal, obviamente, é o Wolf, né? Porque ele faz a relação com o Fox Wolf. E, cara, é muito engraçado. Ele tem, tipo, ele é praticamente quase a cara do. Ele é um ele é o Fox preto. É um Fox preto com um tapa-olho muito massa, né, cara? E a música da equipe é muito foda. E a música que, de fato, escolhi pra esse podcast. Então vamos lá, pau na caixa, né, Snake? Pau na caixa, Star Wolf, vai! Thank you. Snake, agora eu sei que você não se volta somente para nostalgia, você tá agora se atualizando alguns joguinhos, né? E de fato, agora... No PC até que deixa jogar algumas coisas mais novas, né? Sim. E a galera sabe, né? Que na verdade era só um clipes que era, tava na sua placa de vídeo. Tava... Não, era pó mesmo. Era limpou, sujeira. Limpou, transformou no PC novo, né, cara? Porra, eu não sabia que fazia tudo isso, mas... Claro. Vale a pena a limpeza. E a limpeza também de bichos estranhos acontece em qual jogo você está jogando, cara? Na última luz do metrô. A última luz do metrô, pra quem não entendeu, Metrô Last Light. E eu perguntei antes da gente gravar, eu não sabia que você tinha fechado, né, cara? De fato, você fechou? Parabéns. Eu fechei, na verdade, o Metrô 2033. Sim, não, de fato, esqueci de falar isso. O jogo anterior da série, né, cara? O jogo anterior da série que foi produzido por outro pessoal, que eu não sei quem foi, mas agora a história é continuação, né? Que, direta, Vamos falar uma decente, né? O jogo é baseado num livro chamado Metrô 2033, que foi feito o Metrô 2033 por uma outra empresa, que eu não vou lembrar qual, eu não vou pesquisar agora, não tô nem aí. Não sei se eu vou falar muito bem, se é Take-Two, é uma coisa assim. Foi a THQ, THQ. Porque eu comprei na Humble Bundle. É, exatamente. Daí eles fizeram a continuação, que é Metrô Last Light, que é a continuação fiel, assim, aquilo que se passou. E é bem bacana que eles se manteram assim, a mesma estética, o mesmo mesma forma da... Como que é que fala? Os menus que ficam na tela, assim, né? Tipo o HUD. O HUD, isso. O HUD ficou bem parecido. O esquema de loot, né? Que você vai saquear, né? Os Sim. corpos, caixas, tudo. Se manteve tudo igual, assim. A aparência parece que até é uma continuação da mesma empresa. É isso que eu achei bacana. E, cara, é muito legal, cara. Tá aquela... coisa assim de tensão, aquela coisa tipo, sabe que vai dar merda? Eu joguei, acho que na verdade eu instalei o 2033, mas não joguei, acabei desinstalando, e esse dia estava a promoção do Last Light, eu peguei, e cara, o clima é sufocante pra caramba, né, cara? O jogo tem aquela climática, tipo, sufocante, assim, cara, que, tipo, já tá na merda, né? E você tá numa situação que você, tipo, não tá no mundo aberto, é tudo vivendo em uma... Nas linhas de metrô, cara, e, velho, Só cuidado com o spoiler do 2033, porque eu não joguei, também tem ouvintes que não jogaram, tá? Então toma cuidado. Sacanagem. tecnicamente... Vou dizer quem. Vai se fuder, para parar com essa bosta. Mas enfim. E outra coisa assim que eu achei bacana, no Metrô 2033, era assim, as armas, elas são bem... Não chega assim uma parada meio steampunk, assim. Só que como você tá debaixo do metrô e você precisa de arma pra se defender, os caras pegam um pedaço de cano, fita adesiva, madeira e molas e faz uma metralhadora. Tem umas armas que são bem legais. Bem no começo você tem um tutorial lá, você fala, beleza, ó, você vai definir três armas aqui, pode testar à vontade, e quando você quiser, você vem aqui e troca de novo, beleza? E troca, escolhe aquilo que você quer. Sim. E, cara, não, dessa vez, assim, eles pegaram, expandiram o... Tem as armas primárias ali, né? O kit básico delas, né? De cada uma, seja do revólver, da metralhadora, da AK. E tem as versões ultra-evoluídas delas. Eles tinham que colocar um pouco de atrativo em relação à mecânica, senão, tipo, ok, uma história igual, mas a mesma mecânica não chama tanta atenção, né? A mecânica continua a mesma, assim. O que diferenciou mesmo foi a questão das armas ali, que... Por exemplo, tinha aquela shotgun de dois canos. Uhum. Você acha no meio do caminho uma shotgun com quatro canos. Olha só. E, tipo, você pode ou atirar elas individualmente, né? Dois tiros de cada vez. Ou você dispara as quatro tiros de uma vez. Você faz um tolete de bala de chumbo e enfia na cara do monstro, sabe? Cara, você que manja mais de arma que eu, por que algumas escopetas são chamadas de garruncha? Ah, velho, isso aí tem que ser... É regional, né, cara? É coisa de gaúcho. Certeza. E dá pra sentir medo. Eu ouvi falar, assim, que você pode jogar o Last Light sem precisar de fato jogar o 2033, mas seria bom você jogar por causa da contextualização da história, né? Sim, porque ele vai te dar um brief do que aconteceu em 2033. Aí ele... Beleza. Se você levar em consideração só aquilo lá, você vai meio que ficar... por cima, pô, o que que tá acontecendo isso? Pô, por que que tá acontecendo aquilo? Uhum. Quem são, de fato, os Dark Ones? Por que que eu tenho que correr atrás desse Dark One, né? Que são... Tem os mutantes, né? Que foram gerados por causa da radiação, que o mundo virou em merda de bomba nuclear. Uhum. Né? Daí viraram os mutantes, só que no meio disso surgiu uma raça que não se sabe se é de fato um mutante ou se é uma raça nova que surgiu pra ferrar com a humanidade de fato. É, então entendeu? Fica nessa parada aí. Aí fica, né? Nesse impasse, você tenta descobrir o que que é o que, se você vai lá, tem um outro carinha lá que quer que você se militarize e tem um outro cara que você quer que se, entre aspas, se espiritualize, né? Você tenta buscar paz e o outro quer que você busque a guerra, né? Sim. Aí você fica nesse impasse ali, pô, o que que eu vou fazer? Eu mesmo, aí você lembra aquela frase, né? War is fantastic. Aí você acaba indo pra guerra. É, vamos meter bala que é mais fácil. Sim. Mas é pelo princípio, é isso. E, cara, uma coisa que eu vou observar, cara, que quando você, a primeira vez nesse jogo, você sai pra parte externa, né, na superfície, nossa, é muito bonito, cara. Sério. A primeira vez, na verdade, no metrô 2033 é mais tenso ainda, porque é a primeira vez que ele vai sair do metrô depois de anos, assim, sim, né? Que ele tem que sair. E ele não tá mais acostumado com a paisagem de fora. E, cara, quando você olha, assim, aquilo lá tudo arrebentado, só que também, assim, é neve, é tudo, você começa a ter, assim, flashes de como que era, porque você, pequeno, você, sim, viveu em Moscou, né, na parte de cima da terra, antes da merda. Daí, aconteceu tudo a merda lá, você foi pra debaixo, aí chuto eu, mais ou menos uns 20 anos depois, você sobe pra superfície e o cara começa a ter flashes, assim, de como costumava ser antigamente. É. Cara, é muito legal. Sim. Outra coisa que eu vou observar aqui, eu acho que, de longe, ele é o que, nessa parte de superfície, pelo menos no Last Light, é o que mais mostra uma situação visualmente pós-apocalíptica pra mim, cara. Eu achei situação mais... merda. É, não, pós-apocalíptica, assim, de fato. Ele é mais pós-apocalíptico em relação a visual, assim, pra mim, do que, por exemplo, Fallout, Borderlands, que tem essa pegada pós-apocalíptica. Eu achei ele, o Rage mesmo, eu achei ele muito legal, porque ele tem mais uma visão apocalíptica um pouco mais dark, né, cara? Então é bem foda por conta disso. Uhum. Não sei, é bem provável, acho que algo que tinha mais perto disso daí seria do Last of Us. É, também, mas Last of Us é um outro tipo de apocalipse, né? Exatamente. É um outro tipo de... Mas eu achei ele mais pós-apocalíptico, assim, em relação ao que eles escolheram de cores ali pra aquela superfície, cara, pra aquela cenário todo, assim, eu achei muito foda. Sim. E tô pensando numa perguntinha espontânea pra fazer, já que a gente ia fazer antes. A gente ia fazer, mas a gente esqueceu, né, cara? Acabou esquecendo. Não, na verdade não esqueceu, a gente ia gravar em três com perguntinha espontânea, só plot twist aqui pra vocês, mas... você ia fazer uma pergunta espontânea? Você já tinha pensado nela, né? Não, ó, eu vou pegar uma que eu vi no Facebook esses tempos aí. O que que você tem na tua direita no monitor que você levaria pro apocalipse? A minha direita no monitor? Tipo, a do monitor físico... A minha esposa Camila aqui tá falando ferro de passar roupa. Ó, se for externamente ao monitor... Não, da direita físico. Ah, ok. Material, papá. Ó, eu tenho uma CPU, uma parede e um Nintendo 3DS. Eu acho que, como vai ter como ligar, eu vou levar o Nintendo 3DS, cara. A única coisa aqui, cara, o que você levaria? A única coisa, cara, que sobrou. A única coisa, a parede não dá pra levar, o PC seria um trambolho pra levar na parada. O duro que eu me ferrei, porque agora que eu vi que eu tô com uma lixeira do lado. Nada mais útil, né, cara? Você pode levar a lixeira com... Um massageador de pés, né? Daí deve depender. Eu acho que a lixeira é mais útil porque você pode usar ela com um compartimento, né? De você levar as coisas. Com capacete. É. Bota o tamanho dessa cabeça aí, cara. Não, faz como elmo, tá ligado? Vai até o ombro, assim, você faz... Não precisa nem fechar a gradinha. Eu discordo. Não, aquele é de gradinha. Daí é furado. Dá pra usar tranquilo. Bem, então vamos lá pra sua música. Vamos pra minha música. Minha música é o Enter the Metro. Ah, outra coisa que eu fiquei de falar. Fale. Metrô 2033 tem a melhor dublagem ever de qualquer jogo. Eu joguei um pouco ainda em russo. Só que, tipo, tava muito complicado pra mim porque eu não tava conseguindo acompanhar a legenda. Sim. Daí eu precisava ficar. Você fica meio tenso. Vai dar merda, tem que olhar pra tela. Só que daí eu quero saber o que tá acontecendo com a história, eu tenho que ler a legenda. Daí troquei pro americano, né? Pro inglês. E, cara, eles falam que nem o FPS Russia. É muito foda. Até Please, we need to try. Até no Last Light é assim, né, cara? Cara, e é muito legal, eles têm aquele sotaque americano com sotaque de russo, cara. É muito legal. É muito foda. Então vamos lá, então toca essa música e a gente já vem com o último bloco aí. Então, pau na caixa. Então, Snake, depois de baixando aí mais de 50 gigas, porque eu tive que baixar duas vezes, e a segunda vez demorou 28 horas, porque o Orange é uma bosta pra fazer o download. Olha que no Steam eu baixo a 1.8 mega por segundo, e no Orange eu tava baixando a 300k, e eu estou falando aqui do Battlefield 4, cara. E aí, fazendo coisas boas em locais ruins. É, exatamente, cara. Como eu queria que esse jogo fosse no Steam, cara. Steam, cara. É, não precisava nem, pô, você tem uma plataforma ali, vende no Steam, e quando você vai jogar, você entra no navegador lá por causa do Battlelog, igual tem no Battlefield 3, né, cara? Porque, pra quem não sabe, a primeira vez que eu baixei o jogo, né, que eu baixei em pré-load antes do lançamento do jogo, e o jogo deu um problema lá, tava parecendo uma rave, né, cara? Tava, fica o link da música que os Abus estava escutando enquanto jogava. Exatamente, você vai ver também o vídeo aí, cara, é muito louco. Então dá um play nos dois ao mesmo tempo. Você escuta e vê o vídeo. O cenário, cara, é muito foda. Eu coloquei lá no meu canal pessoal, lá, vocês viram como que tava a situação do Battlefield. Eu tive que baixar de volta, porque a única forma que eu consegui corrigir, e corrigir de fato com esse milagre da tecnologia, digamos chamado assim. Baixar de volta? É, baixar de volta, né? E, cara, eu falei, eu vou comprar aqui Battlefield 4, que eu acabei entrando no hype, porque eu peguei o beta, falei, ó, beta é legal. E o beta é bem diferente do jogo em si, porque o beta, o pessoal tava reclamando muito em questão de estabilidade, em algumas features que o jogo teria. E quando eu fui jogar a versão original, cara, depois de ter optado por comprar, e, cara, me diverti muito mesmo, cara, sério. E eu, finalmente, quando eu fiquei lá naquela ilha, lá, testando se tava rodando ou não o jogo bonito ou não, eu fiquei, finalmente, testando jogar helicóptero com mouse, que eu sei que o Snake joga com mouse, né, Snake? Só com mouse. Só com mouse. E eu que falei, cara, não, é impossível, porque eu jogava sempre com a WSD e setinhas pra você controlar a inclinação, e de fato, eu finalmente consegui. Yay! Só que eu não consegui pilotar avião ainda com mouse, cara. Sério, eu prefiro avião ir com a setinha. É difícil, cara, avião é muito difícil. Eu prefiro mais a setinha, eu tenho muito mais controle, mas o helicóptero é essencial que seja no mouse, cara, porque você tem que mirar ao mesmo tempo que você tá direcionando a aeronave, né, cara? Sim, sim. O momento é tirar, né, quando você tá pilotando aquela parada. É, foda, porque se você pega um Little Bird lá, você tem que atirar e controlar, e você tem que fazer aquela rajada de... Isso parece mais um peido de velho, mas enfim. Não deu certo, então. A última vez eu consegui fazer, mas... Foi legal. E, cara... O primeiro que foi melhor. Eu que nem eu falei, cara, esse jogo, eu tô achando ele bonito. Até o Vini lá do Gaming Constante concorda comigo, porque eles gravaram recentemente um podcast falando sobre o que estão jogando, cara. E uma coisa que eu achei muito foda nesse jogo, que eu não testei, talvez acho que, eu não sei se é exclusivo, me corrijam, por favor, se é exclusivo pra quem tem tablet, que é um modo comandante. Não sei se você viu o link que eu mandei antecipado a essa gravação. Eu abri ele. Você viu como que funciona? Cara, é muito interessante. Não, você não viu. Eu abri ele. Ah, você não assistiu ainda. Então, assim, ó. Existe, além de você entrar no jogo, escolher a sua classe lá, pra você seguir com objetivos, etc. Ou você tem uma nova possibilidade pra você entrar na, digamos, na jogatina, só que como comandante, cara. E isso é muito foda, porque quem joga comandante joga como se fosse um tablet, e lá você, o comandante, vai estar linkado no vídeo aqui, tá? Ele define alvos prioritários, ele manda alguns mísseis, suprimento, cara, isso faz totalmente diferença, e isso é muito massa, porque pra quem não tá ligado, além da campanha, né, que tá sendo, que foi dublada, como eu descobri lá no Game Constant, dublada pelo Matias, do Tropa de Elite, um dos caras lá. Olha, e só mais aquele Dan Strobel lá, Strobel é foda, Strobel. o Dan pisca, né, várias vezes. Ué, seguindo com a música que eu vou mandar, mas o vídeo dos asos tá tudo sussi. Exatamente, né, cara. E sério, tá muito foda. E outra coisa foda que eu achei pra caramba é a dublagem no modo multiplayer, cara. Eu tava jogando muito com Assault, mas depois eu decidi, falei, não, vou dar uma arriscada aqui com Sniper, né, com personagem de longa distância. E cara, é muito engraçado, porque você pode dar spot, aí ele fala assim, ó, estou vendo um helicóptero. Aí se você aperta de novo, ele, estou vendo um helicóptero. Aí se você vai de novo pra dar spot, ele, realmente estou vendo um helicóptero. É muito engraçado. É um helicóptero de verdade. É, não, e assim, tipo, essa, na minha opinião, parece muito aquele, você já viu falar que no World of no Warcraft mesmo, você clicava muito na unidade e ele ficava, yes, tipo, você clica um monte de vezes, ele, yes, my lord. Yes, aí o cara vai se irritando, tá ligado? Então, praticamente a mesma ideia. Eu achei muito foda. Que nem eu comentei pro Snake antes da gravação, cara. Tem uma hora que hoje eu tava jogando, cara, eu ri muito, cara, porque não é só os comandos de spot, né? Às vezes faz os comandos, ah, precisa de munição, precisa de bala, porra! Ele fala assim, é muito foda. E uma hora eu taquei uma granada, e o cara fala assim, pega essa granada, seu filho da puta! É, cara, eu chorei de rir, cara, sério. Ele tá muito legal a questão de o servidor tá assim. Às vezes, eu não sei como que é colocado o critério, porque às vezes não fica, o seu áudio não fica em português, às vezes fica em chinês lá, que é uma das digamos dos assim, times. Dos times, assim, que ele fica em chinês ou fica em russo, né, então tem bastante essa pegada. Que nem ia falar um pouco antes ali do tablet, que você disparou numa metralhadora de frases que não deu tempo de cortar, mas essa parada de você poder comandar junto com o tablet, a gente viu também isso daí no The Division, que vai sair ainda, exatamente. Né? Cara, tá ficando bacana esses negócios assim, de você pegar outras plataformas e você usar como meio de interatividade, por exemplo, ah, eu tenho aqui meu iPad e tal, não tô afim de jogar como... Não, às vezes você tá na casa do seu amigo e seu amigo falou, entra aí no iPad aí pra brincar aí comigo, cara. É, ou até mesmo aquele cara que não gosta de FPS, sim, que nem a gente conhece bastante gente, gosta mais de um RTS ou uma forma de estratégia. O cara vai ali comandando e tal, ele acaba se familiarizando melhor com o jogo do que tá lá no campo atirando, né? Porque realmente tem gente que gosta mesmo de você tá administrando do que você tá dando a cara pra bater, né? Eu não sei até quando você pode utilizar isso. Por exemplo, se você, por exemplo, não tem um jogo, não sei se você pode utilizar. Acho que é importante você ter, digamos, essa conta, esse jogo comprado, porque você pode jogar como comandante, também pode jogar ali. Se for de fato exclusivo só pra quem tem um jogo, é foda pagar R$100 pra ter só esse modo comandante, né? É, daí fica meio chato mesmo. Pode ser tipo um app que você vai comprar ali no na Store, né? Sim. Vai lá, paga quinzão que seja. Né? É, e se você só pra brincar ali, cara... Só pra você brincar, faz tua conta ali, beleza. Como se fosse um jogo à parte, mas dentro de um outro jogo. É, e eu achei muito massa porque, por exemplo, assim, você tá no meio do jogo lá e de repente a mulherzinha fala, comandante está online. Tipo, todo mundo fica atente nas frequências pra novas ordens, né? Oh, aí de repente fala assim, comandante destinou o alvo como prioritário. Siga, veja no mapa e obedeça as ordens. É muito engraçado, cara. É muito, muito bom nesse quesito, assim. Eu achei muito legal. Outra coisa que eu achei muito foda. Tem muitos mapas lá, né? Tem aquele mapa mais que tava no Open Beta, que é o Cerco a Xangai, né? Que tem vários modos de gameplay, só meio antes de seguir com isso, né? Os modos de gameplay, você tem lá o Conquest, né? Que, tipo, pra você conquistar as bases mesmo, como o Battlefield sempre foi. Você tem o modo de rushar, né? Dependendo do mapa, você pode rushar, você conquista duas bases, tá lá. Rushar desse jeito, a brasileirada, tá mais como a rocha, né? Não, você pode fazer, tipo, o modo rush lá, que você vai conquistando novos pontos, vai abrir novos objetivos e vai seguindo. E tem um modo, tem vários outros modos, mas o modo que eu acho bacana é o modo obliteração, traduzindo, né, obliteration, né, e ele é um modo assim que... Aí aparece o Exodia lá, obliterar. Olha, eu tô rindo, mas não sei da referência, olha só, pega essa, hein. Meu Deus, Yu-Gi-Oh, porra. Eu não assisti Yu-Gi-Oh, porra. Ah, mas todo mundo sabe desse meme, cara. Eu não sei. Ah, Jesus. E, cara, realmente, cara, a galera fala de Yu-Gi-Oh!, de Dragon Ball Z, cara, eu fico muito perdido nessa referência. Mas, enfim, e outra coisa, nessa parte é muito engraçado, para de falar engraçado, Zap, por favor. É muito massa, porque esse modo de jogo é muito bom, assim, porque ele tem... Você fala massa de novo, né? Quase falei massa de novo. É vice-linguagem, cara, tem vice-linguagem. É bem louco, porque tem uma bomba que dropa do nada, num ponto, aí o seu time tem que pegar a bomba e, ao mesmo tempo que o outro time tem que pegar a bomba, e cada um dos times tem que levar a bomba pra base inimiga, entendeu? Ao mesmo tempo. Às vezes, tipo, tá aquela briga, tipo... como que é? Puxa corda? Como que é? Cabo de guerra? Cabo de guerra, olha só, puxa corda. Puxa corda, cabo de guerra. Ali! É, o cabo de guerra, cara, em relação a isso aí, cara, é muito foda. Tipo, porque ao mesmo tempo que você tá atacando, você tem que defender, porque se o seu amigo dropa a bomba, o inimigo pega. E a bomba não é só levada manual. Se, por exemplo, se o cara vem e entra no helicóptero, a bomba tá voando pra lá pra sua base, sacou? Entendeu? Tipo, é muito foda por causa disso. Tipo, tem várias estratégias. Beleza, vamos deixar o cara que tem um veículo mais rápido pra levar bomba, que esteja blindado, ele instala a bomba e tem que proteger lá até estourar. É muito foda. E em questão de gráficos e cenários, cara, o jogo tá muito bonito. E a última coisa aqui, antes de pedir minha música, de fato, é a questão dos cenários, cara. Os cenários, eles são modificados, como lá no cerco do Xangai, lá, que o prédio é praticamente desmorando inteiro. Tem um prédio lá de, sei lá, de 50 andares, e você, de repente, depois que o objetivo é concluído lá, cara, o prédio é demolido, cara. Muito engraçado, se você tá lá em cima, você vê o prédio... O que você tá acontecendo? E o pior, cara, eu já morri assim, ó. Eu tava no hall, porque você pode pegar o elevador pra ir lá no topo, né? Você pega, vai no topo. Eu fui pra pegar o elevador e depois você morreu. O que aconteceu? O prédio caiu em você. Que merda, por isso que eu vou lá de escada na próxima vez. Tem um outro mapa que eu achei foda, assim, que é bem... que muda bastante o esquema. São mais dois. É um mapa chamado de inundação em algum lugar, lá que eu esqueço. Ele é um mapa, assim, que é como se fosse uma região urbana e tá chovendo e começa a água meio que encher um pouquinho, cara. De repente você olha, cara, a água já subiu mais de um andar de água, tá ligado? Isso em tempo real no jogo, cara. Eu acho muito foda, porque... É São Paulo? Não é São Paulo, mas... E o último, cara, é um mapa, assim, que é bem característico do Battlefield da série clássica, assim, que é um mapa de várias ilhotas, que é clássico, assim. Ah, que é a Paracel Storm, né? É, cara... Cara, isso daí tava no trailer. Essa daí deve ser animal. Esse é animal, cara, porque, tipo, você começa aquele visual, tipo, de paraíso, assim, com sol... praia, assim, é muito bonito, de repente começa a virar a tempestade e de repente vem um cargueiro... Começa a virar um cruzeiro na tua frente, assim. Exatamente. Vem um... Cruzeiro não, cruzador, por favor. Cruzeiro você vai viajar, cruzador você vai atirar. Tipo, vem esse barco gigante, essa giromba gigante, cara, e atravessa um mapa, cara, muito foda, sério. A forma que esse jogo... apresenta essa mudança de cenário, eu achei muito foda. O Snake deve vir amanhã aqui. Hoje a gente tá gravando dia 4, tá? Então ele deve vir amanhã aqui pra gravar o Jogatina de Battlefield, então vocês vão conferir aí. Ou antes desse podcast ser lançado, ou depois. Mas com certeza será no mesmo dia, tá, galera? Então fiquem atentos aí lá no nosso canal do YouTube, né, Snake? Pode ficar ligado, vou dar muito pipoco, vou morrer muito. Mas vamos tá lá, se divertindo. E cara, eu vou pegar aqui uma música pra tocar aqui, que é a música do trailer. E assim como rolou na última, no Battlefield 3, lembra que no Battlefield 3 a música do trailer era do Jay-Z com 99 Problems? Não vou lembrar. Então, era uma música do Jay-Z, que é aquela música Nine Problems, meio que remixado com o tema de Battlefield. E dessa vez ele pegou um tema, eu achei legal, assim, não é a melhor música e tudo, mas eu achei legal, que vale a pena citar aqui. É uma música mixada com o tema do Battlefield, Battlefield 3, um pouco Battlefield 4 ali, com a Rihanna cantando, cara. Olha só que bosta. Olha aí. Só, mas é oficial isso daí, é mix? Olha só. Trailer, cara. É igual o oficial lá do Jay-Z, quando foi no trailer do Battlefield 3. Se eu achar, vai estar linkado no post também, tá? Então vai estar os dois vídeos aí. Então vamos lá, pau na caixa, solta o som. Vai, DJ! Voltando dessa ótima música da Chapada da Rihanna, digo. Sacanagem isso. Mas enfim. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das músicas. Espero que vocês tenham gostado dessa bate-papo amigo, sincero, humilde de nós pra vocês. A gente falou, beleza, vamos ficar sem gravar ou vamos gravar? Vamos gravar, né? Vamos gravar. A gente fala. Vocês gostam da voz da gente, a gente sabe disso. Só tem. Gostei bastante dos comentários em relação ao cast baixo. Pode comentar. Lembre-se, galera, por favor. Fique atentos quando a gente informar no nosso Facebook que vai ter a gravação do Game Track de rádio ao vivo, tá? Então fiquem atentos. Só vamos colocar o horário certinho lá. Vamos determinar isso daí, mas a gente faz post, deixa no AutoCast. Vai ficar bem avisado, bem bonitinho, bem bacana pra vocês. E siga o nosso Facebook. Exatamente. Que é o Social Club Level Mais. O Level Mais Social Club. Eu não vou lembrar agora como que é, mas se você procurar no Facebook, ele vai te dar. Não, vai estar linkado aqui no post. Também tem a fanpage oficial do Level Mais, né? Exatamente. O canal do YouTube. Cara, tá recheado de novidades. Acesse lá. Toda vez que você assistir um vídeo lá, dá um joinha lá pra gente. Inscreva-se no canal, né, cara? Inscreva, compartilha. Bota o comentário. Bota se gostou, se não gostou. Vai lá, cara. Vai ser muito legal, cara. Vamos lá. Incentivar o Level Mais, cara, porque a gente tá aí com quase 200 vídeos e os vídeos não passam de 50 visualizações, cara. A gente tá, ó, sério, a gente tá quase desistindo de lançar vídeo no canal porque não tem nada, pai, né, cara? Pai e mãe não conta assistir vídeo. A nossa não, mas a de vocês sim. Manda o seu comentário também no post. Também. Como? Nosso e-mail, ó, GameTrack. Nosso e-mail, gametrack@levelmais.com. Exatamente. Coisa então, bonita, que tá aí pra isso. Esse formato pocket fica um pouco grande, mas a gente fica por aqui, né, Snake? Esse pocket é o Snorlax, né? É verdade, né, cara? Cabe na Pokébola, mas é gigante. Exatamente, cara. Bom, então, galera, ficamos por aqui. Abraços e até a próxima edição. Nos vemos no próximo level. Tchau.